Salve, salve, coelhada! Decadentes número 505. E continuamos nessa luta árdua pelos 45 pontos na Série B de 2025. Outro sofrimento, meu Deus do céu. Vem logo 45 pontos. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar chamando ele, Felipe Deleucas. Dê seu boa noite. Ah, boa noite. Vamos aí falar de uma partida ruim, infelizmente, que frustrou a nossa sequência de que poderia ser de 6 vitórias consecutivas, mas amanhã a gente recupera. Gostei do otimismo aí, hein? Lembrando que amanhã tem jogo, para quem tá aí, quem esqueceu aí, amanhã 19 horas, jogo em casa, temos que ir lá apoiar. Vou chamar o outro Deleucas, Lucas Deleucas, que tradicionalmente começa o programa sem vídeo. Lucas, dê seu boa noite. Acho boa que noite. Tem áudio também. Ah, não, tá com áudio. Não, eu tinha só mutado. Boa noite, como diria o ilustríssimo Galvão Bueno, é teste para cardíaco, amigo. É, rapaz, o sofrimento desses pontos que não chegam, viu? Mas vai chegar, vai dar certo. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite para os nossos telespectadores e já emende com o resumo do nosso jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Bom, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem aí nessa Belo Horizonte. Quem está em Belo Horizonte está tendo uma dias estranhos. Frio, calor, às vezes uma chuva, céu azul, céu nublado. Enfim, está bem maluco o tempo em Belo Horizonte. Tira cobertor, guarda cobertor. Põe guarda-chuva no carro, tira guarda-chuva do carro, põe guarda-chuva na bolsa, tira guarda-chuva da bolsa, enfim. Então, um clima bem diferente em Belo Horizonte, que eu não estava muito acostumado, também nós estamos na primavera, né? Mas isso aqui, eu não sou a menina do tempo do Jornal Nacional, então vamos falar sobre o jogo, que é o mais importante. Jogamos contra o Atlético Goianiense, jogo, na verdade, daqui para frente, todos os jogos são de 6 pontos, né? Se você for pensar friamente. O jogo com o Atlético Goianiense tinha um quesito a mais, que era o seguinte: se ganhássemos do Atlético Goianiense, provavelmente a gente iria para o jogo contra o Volta Redonda amanhã, com uma chance gigante de dar um passo assim, praticamente, dar dois passos em direção à fuga do rebaixamento, que seriam aquilo que a gente já falou em programas anteriores, os famosos 9 pontos seguidos, né? Mas não veio, não vieram os 9 pontos. O Valentim fez algumas alterações no time, talvez a principal delas foi a entrada do Miguelito e a saída do William Bigode, que realmente não tá desempenhando um grande papel no América, um jogador em fim de carreira, a gente já cansou de falar. Mas o Arthur também está devendo, né? O Arthur, ele faz até que ele tem uma noção boa de centroavante e tal, mas ele não chuta o gol. Enfim, foi um primeiro tempo muito morno, primeiro tempo onde as duas equipes mais se estudaram do que tudo, o América claramente querendo segurar por jogar fora de casa e conseguiu segurar o 0-0. Aí veio o segundo tempo. Algumas coisas tenebrosas aconteceram. A primeira delas foi um gol, um bonito chute do seria o segundo golaço do Cauã Diniz nesse segundo turno aí do campeonato, mas estranhamente anulado pelo VAR. O América fez a sua parte, reclamou e tudo mais, mas é protocolar reclamar, mas não adianta nada não. Eu nem comento tanto assim, não, porque a arbitragem no Brasil, de uma forma geral, tá uma merda do cacete, tá? Sabe, praticamente todos os jogos, tanto Série A, Série B, Série C, Série D, praticamente toda rodada tem pelo menos uns 3-4 jogos ali que a turma sai brava do jogo, sabe? Tivemos esse gol anulado e num azar gigantesco no final do jogo, aos 47, 48 minutos do segundo tempo, tomamos o gol, que era ducha de água fria, e no final do jogo tivemos uma confusão gigante com a polícia, os jogadores do América foram questionar o juiz, que eu acho que é uma coisa válida, uma coisa que tem que acontecer, principalmente porque ali o juiz tem autoridade, ele sai expulsando todo mundo, né? Mas aí veio a polícia de Goiás numa truculência e com uma nota depois sobre a situação que foi pior do que... era melhor ter ficado calado, porque hoje em dia a gente tudo tem imagens, né, gente? Tem imagens e você ir contra as imagens é muito difícil. E a polícia... E não havia necessidade ali de uso de gás de pimenta. Os caras falaram que até um gás de pimenta mais brando, mas é um gás de pimenta, não deixa de ser um gás de pimenta. Deve ser jogado em bandidos, deve ser jogado em arruaceiros, em baderneiros, e não em profissionais do futebol que estavam ali brigando pelo deles, né? Brigando pelo time deles. Não vai acontecer absolutamente nada com o policial que jogou spray na galera, não vai dar em nada. A gente está no Brasil, né? Ai, ai. Então é isso, perdemos, mas... Vamos focar agora. Na verdade, para mim, esse é um resultado. Se a gente não tivesse na loucura que a gente está, no desespero que a gente está, é um resultado aceitável perder para o Atlético Goianiense lá dentro. É isso. A visão do Thales aí é muito próxima realmente do que aconteceu. Aí nós vamos discutir um pouquinho hoje essa questão das substituições e dessas mudanças aí. Eu já começo pegando esse finalzinho que o Thales falou. Da questão aí da PM de Goiás, que para mim aquilo ali foi uma coisa completamente absurda. Aquilo ali não fez o mínimo sentido. Eu me pergunto até se faz sentido um policiamento pro árbitro, de repente, carregar spray de pimenta ou arma ou até coisa desse tipo, né? Uma coisa é o policiamento ali para conter multidão, outra coisa é o policiamento, vamos dizer assim, preventivo ao árbitro. E é óbvio que como o próprio Thales falou aí, com câmera, com tudo, o próprio América não vai fazer uma coisa que pudesse render... Não fazendo, a gente já tem problema com a STJD e tudo quanto há. Imagina fazendo, né? Então, eu achei de um despreparo enorme a polícia de Goiás ali. Reflexo de outros processos que ocorrem em Goiás, na verdade, né? Então, tem toda uma questão ali de que para mim não faria nem sentido carregar esse tipo de armamento ali. Né? Bom, nós falamos aqui que a gente esperava pelo menos um empate, né? Eu achei que era um jogo que dava para ganhar, tá? Pelo primeiro tempo e tudo, eu achei que dava para ganhar. O que vocês... Ah, mas só não ganhou porque teve gol anulado, né? Sim. 1-0 para a gente naquela altura do campeonato ali era outro jogo. Eu até acho que eu esperava a vitória, eu acreditava que dava, e mostrou certo. O resultado mais justo, acho que teria, e fatalmente teríamos ganho, se não fosse um gol muito mal anulado. Esse foi curioso de escutar o que o VAR chegou a dizer, mas nem isso a gente teve a chance, já que a CBF não divulgou esse áudio, né? Então, mas assim, infelizmente a gente pagou o preço depois, porque no finalzinho, ao invés de conseguir continuar agredindo em contra-ataque, a gente só fechou lá atrás e a bola pune, né? Mas que não jogamos para perder, não jogamos. E o resultado mais justo teria sido vitória. Um pouco culposa, mas aquele chute do Calma foi um crime, juiz estar anulado aquilo. Lucas? E mais do que sobre a questão da nota da Polícia de Goiás, acho que mais do que a nota da Polícia de Goiás, o interessante foi que o árbitro foi muito pró-América na súmula, né? Que ele falou que em nenhum momento ninguém o ofendeu, que foram lá só perguntar sobre fazer questionamentos, mas assim, meio que, eu não lembro as palavras exatas, né? Mas questionamentos na bola, assim, né? De discordar de decisões. Então acho que o absurdo passa até por aí, porque o árbitro poderia muito bem ter ferrado o América na súmula, falar que os caras chegaram de maneira agressiva, que ele se sentiu ameaçado e foi necessária a intervenção da polícia. Não, pelo contrário, ele falou assim, olha, vieram me questionar e a polícia usou gás de pimenta. Então, até nisso mostra que a gente não estava errado, né? Sobre o gol anulado, acho que o problema é meio que falta de critério, né? Porque em outros lances que acontecem parecido, teve até um lance... Se eu não me engano, foi na Libertadores, eu não vou lembrar bem assim, mas o jogador estava em posição de impedimento, ele teve um passe para um outro atleta que ele não... O cara não foi na bola, mas ele atrapalhou ali de alguma forma, porque atrapalhou a marcação, a concentração, o que quer que seja, né? Então, esse interferir na jogada Os árbitros estão adotando agora, inclusive a gente teve um gol anulado na última partida, porque eles estão tentando tirar um pouco da interpretação nesses lances de mão, né? E a bola pega no ombro, mas ali é parte do braço, então tenta tirar um pouco da interpretação do juiz. Mas o caso desses lances de impedimento é meio absurdo, porque me fugiu agora quem é que estava no lance. Tenta fugir Arthur. Da bola, o Arthur foge da bola, né? Ele não tentou enganar o goleiro ali pela posição irregular. Enfim, é um ponto que nos faz muita diferença pra gente. Mas o que deixa a gente animado, né, em algum nível, né? Pra mim são duas coisas, assim. A primeira é que, por mais que a gente perdeu, a gente fez um jogo digno, vamos dizer assim, de um time que tá bem nas últimas partidas, né? É equilibrado, né? A gente só tomou um gol no último lance. Então, pô, se pegar os últimos 5 jogos, aí a nossa defesa tem funcionado. Então, tá um time meio organizado defensivamente, apesar de ter muita dificuldade de fazer gols. E também, o elenco parecia, durante muito tempo, que tava entregue, né? E você vê que a indignação dos jogadores da América no fim do jogo mostra que os caras estão afim de sair dessa situação, né? Até o próprio Tauan Williams, que é outra coisa também que a gente não entende, né? É só um cara jogar bem que machuca também. O departamento médico, né? Postou no Twitter depois, um absurdo. Então, pelo menos mostra que o elenco que virou uma maré ali em relação a tá, parece que ok com o famoso e daí se cair, né? Parece que esse elenco aparentemente virou a chave no sentido de que os caras estão querendo fazer um trabalho diferente. Então, e amanhã é mais um daqueles jogos teste para cardíaco de novo, né? Um lance decisivo, enfim. Torcer para dar certo. Já é o segundo jogo que o VAR interfere de forma decisiva, né? Tá complicado isso aí. A arbitragem, de uma forma geral, achei ela bem ruim. Achei o cara com apito nervoso danado e principalmente contra a gente, né? Eu até acho que não foi apito nervoso. Eu acho que esse cara foi um juiz ruim, porque ele não... De fato, essa parte a gente acertou. O juiz estava muito sem critério. Você pegava ali, ele dá faltas que ele deu cartão para jogadores nossos, o Cauã ganhou um cartão, agora esqueci, não sei se foi no primeiro tempo, para um contra-ataque, jogadores dele fazendo o mesmo tipo de falta e saía sem amarelo. Teve um lance, o cara entrou na frente da bola para atrasar a cobrança, a bola pega nele, o juiz manda voltar e não dá um amarelo. Outro lance, claro, de amarelo ali, por exemplo. O Felipe Amaral ganhou um cartão, o cara, tipo, a uns 2 metros da bola, ao invés dele mandar o cara arredar, ele amarela o jogador do América porque não cobrou a falta como se estivesse enrolando. Então, assim, são as coisas muito sem critério. O juiz, de fato, foi um juiz muito caseiro. Total. Tipo, um juiz muito... Tipo o caso do juiz que é ruim, e aí, por ser ruim, ele acaba sendo caseiro. Então, eu coloco assim. E aí, pra piorar, o VAR aparentemente era ruim também. E aí... Nossa, complicado demais, gente. Vamos falar do gol, nosso gol anulado. Eu não olhei a fundo a regra para entender se tem alguma coisa um pouco mais objetiva, mas no meu entender, eu não vejo. Foi o Arthur, né? O Arthur sai da bola, mas eu não vejo ele atrapalhando o goleiro, não. Eu vejo ele saindo, ele estava muito longe do goleiro. E eu não vejo ele participando da jogada, não. O que vocês acham disso? Eu acho que, se eu não me engano, a regra fala interferir na jogada, né? Por isso que fica... Nossa, peraí. Eu acho que fala interferir na jogada. E, tipo assim, ele dá a entender que talvez ele tampou a visão, por exemplo. Seria um interferir. Mas também não me parece que é o caso, né? Porque o goleiro não pegaria de qualquer forma. O goleiro não estava protegendo ali o possível recebimento do Arthur. Não tava. Igual eu falei, ele tava longe, cara. Não, não é como se ele estivesse atrapalhando o goleiro ou algo do tipo. Então, eu entendo que não. O que mais pega é porque, assim, se ele tivesse, ainda que ele, se ele tivesse de fato na frente do goleiro, tampando a visão da bola, independente se ele estivesse longe, aí daria pra colocar. Mas não foi o caso, porque ele meio que já. O goleiro tem a visão da bola. A bola tá muito longe, o goleiro tem a visão. Por alguma razão, ele meio que fica esperando, quando ele vai agir, ele vai atrasado, mas não foi porque o Arthur passou, acho que ele ficou com medo, na verdade, da bola desviar em alguém, porque tinha muita gente, e aí em posição normal no meio do caminho, né, ele foi esperando, quando ele tentou ir na bola, não deu mais tempo, até foi um baita de um chute, mas não foi porque o Arthur estava na frente dele, até porque o Arthur não tampa o caminho, ele tá aqui, Aí quando ele vê a bola, ele sai, mas a bola não passa nem tão perto dele. Então não atrapalhou a visão do goleiro. Que pese que o Arthur foi meio burro, porque também não olhou e ficou impedido numa situação completamente evitável, né? O fato dele ter sido burro não atrapalhou a visão do goleiro, não atrapalhou o gol. Então, por isso que eu acho, eu não sei por que não falaram pro juiz, não pediram para ele dar uma olhada. Se ele tivesse pelo menos ido na câmera do VAR e interpretado que atrapalhou, ok, mas nem isso. E o Bandeira não conseguiu, o Bandeira só deu ali a posição, o Bandeira pode ter pensado que tocou nele. O Bandeira não deu a visão para isso. Então, o VAR não ter chamado foi muito estranho. Menino Thales, se esse gol estava impedido, aquela bomba do Branco em 94 que coçou as costas do Romário ia ser pornográfica, hein? Se fosse assim, hein? Que o Romário dá só aquela tirada assim com as costas e a bola do... aquela falta do Branco vai direto no gol. São lances diferentes, né? São lances bem diferentes. Mas, enfim, não dá para voltar no tempo, não dá para nada. O América... Gente, o Decadentes vai fazer 10 anos ano que vem, e eu te garanto aí que nesses 10 anos de existência, talvez em 60% dos programas a gente falou alguma coisa sobre arbitragem desfavorecendo a América. O que tem que ser feito, se você for pegar, o planejamento foi até acertado para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Porque quando você tem... Uma arbitragem caseira, quando você tem uma arbitragem que não é leal a você e tudo, né? Não é leal às regras, vamos dizer assim, você tem que fazer a mais do que você faria normalmente. E o que é o fazer a mais? É fazer gols, muitos gols, né? E o América hoje, ele tá, depois dessa janela de ter dado uma enxugada no elenco, hoje a gente tem 13 atacantes no nosso plantel. Na teoria, a gente teria ali sobras para vencer uma partida, né? Caras para fazer gols. E você pega ali, a gente critica muito o Arthur, sai o Arthur, entra quem? Esse é o problema. Vai ser o William Bigode? Vai ser o... quem? O Davi Lopes, né? O DVD? Vai ser... Davi da Hora. Vai ser o tal da Hora. O Weber, que entrou até bem. No Brent Teixeira. Contra o Cuiabá e tudo, e cadê esses caras, cara? Cadê esses caras? Cadê o Weber tentar o Weber alguma coisa e tudo? É difícil, a gente tem um elenco muito desequilibrado com relação a isso aí, sabe? E falta de planejamento, não é que é falta de planejamento, né? Contratamos muito errado, cara, e para acabar de fuder com tudo, a gente ainda hoje teve uma... não sei se foi hoje, ou se foi ontem, ou se foi sexta, tivemos a notícia que o América contratou mais um cara para análise de desempenho, cara. Que loucura que é essa? Eu te pergunto, que loucura que é essa? Provavelmente deve ser o Paulo Assis que trouxe, né? Eu suponho, né? Uai, bicho, mas que seja minha mãe que tá trazendo, não faz sentido nenhum, cara, não faz sentido nenhum. A gente, em setembro, trazer um profissional de análise de mercado com as janelas fechadas. Né? Pra que isso, um time que adora ir na imprensa falar que tá quebrado, que tem dívida, que tá fudido com não sei o quê, que não pode abrir um portão pra torcida porque tem que economizar, e vai lá e contrata um camarada? Pra quê, gente? E sem nem saber qual que é o futuro de 2026, né? Nem saber, cara. Sacou? Até para buscar um perfil. Se é para contratar alguém para fazer scout, primeiro você tem que saber que tipo de scout você está procurando, né? Se ele trabalhou com o Paulo Assis previamente, ele já tem experiência em Série C, né? Então eu acho que o Paulo Assis está fazendo um pouco de... Mas aí a gente fica na B e aí o profissional vai atender a gente? Ele vai garimpar a Série C para trazer os melhores jogadores. Para a gente não correr o risco de trazer uns da hora da vida. Isso tem uma coisa que eu não acredito que o América um dia vai parar de fazer, é trazer bagre. Nós adoramos trazer um bagrezinho, um machucado, um indiscutível. A gente adora trazer uns assim, sabe? A gente não pode fazer um acordo com a Men's Club de fazer o bagre main, não? Eles vão eliminando um bagre por vez do time? É por aí. Já tá. O Men Club, você ouviu aí a ideia de slogan, viu? Já pode trabalhar essa categoria aí, viu? Deixa eu ler alguns comentários. O Bagre Man, o América tem que fazer parceria tipo com Pesca e Companhia, alguma coisa assim, uma empresa de molinete. Aí fazer. Lucas, eu acho que seu som está vindo do computador, tá? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Fernando Magalhães está aqui com a gente, dando boa noite. Zé Flávio Moreira, Gilberto Weber, lá de Vila Velha. Abraço aí ao pessoal do Coelhão dos Vales. Augusto Rezende, põe na pauta a cobrança do DM da situação dos que lá estão. O Augusto gostou, porque é só a gente cobrar aqui no Decadentes que sai um DM em forma na semana, né? Esse programa aqui está virando ouvidoria do América, ouvidoria informal do América, né? Já passa a situação do Tauan, que ele está fazendo muita falta, pelo que a gente viu do jogo essa semana. É, negócio complicado, né? No DM, até onde eu sei, tá o Weber, né? O próprio Tauan foi colocado aí como lesão... Muscular. Ih, tem gente demais. Tem gente demais no DM. É só olhar aqui no elenco aqui, ó. Vamos lá. Ó, os três goleiros, ok. Aí, lateral direito, Samuel tá no DM, Maguinho tá no DM. É. Esquerdo, Marlon tá no DM, Dalbert, eu não sei se ele voltou. Voltou, né? Dalbert voltou. Voltou. Não, voltou e machucou. Tá voltou DM e machucou? Também. Então, beleza. Então, se vocês quiserem contar, nós temos até agora 4 no DM. Em 9, 4 estão DM. Zagueiro não tem nenhum DM. Volante tem o Alê, 5 até agora, né? É. Aí meias. Meias Joseph não... tá no DM? Não, o Joseph estava escalado sexta-feira. Ah, tava? Quinta-feira o Joseph estava. Ah, tá. Então não vi. Na quinta-feira tava. Não vi, não. Então 5. Aí o atacante. A gente tem no DM o Jacaré, o Fabinho, o Guilherme e só, né? O Elber. É. 4. Então nós temos 9 no DM. Tem nem marca para estudo de gente. É um negócio assustador, cara. Quase um time. É, e você pegar aí um Alê, cara, o Alê vai ficar um ano, talvez o maior salário do América, não tenho certeza disso. Mas um ano nós vamos pagar pro cara ficar no DM, cara. É. Alê e Jacaré já é uma grande parte da folha aí, com certeza. É. Mas o Jacaré, de qualquer forma, a turma não queria nem usá-lo, né? O Alê, eu acho que se ele tivesse em condições físicas, ele tava entrando, cara. É. Júlio César Randan, um tipo que deu 3 chutes ao gol não tem que ficar justificando derrota por culpa de VAR. O time continua muito ruim nas finalizações. Grande doutor Adolfo Sofá Americano, boa noite. A bola nem bateria no Arthur, mas tem que entender a regra para ver se a interpretação foi correta. Bom primeiro tempo. Lúcio Melo, antes do desastre da arbitragem e VAR, outra coisa que incomodou foi a torcida pro Atlético Goianiense na transmissão da Disney. A transmissão da Disney é sempre meio barrista, né? A gente não vê quando... Eu acho que nunca vi um jogo na Disney sendo em casa, mas vocês já viram algum para dizer se eles apoiam a gente aí ou se é um caso mais específico? Bom, eu sou o que trabalha em horário de jogos, então eu assisti já alguns. Eu acho a transição deles ruim mesmo, assim, porque eles, pra Série B, é a última coisa deles, assim, de escala. Tanto é que tem um dos comentaristas que começou, ele era comentarista do futebol americano de lá, e ele tá comentando agora os jogos da Série B, porque tipo, não tem gente isso. Tudo a ver. Ele não é nem jornalista, ele foi treinador de futebol americano no Brasil, aí virou comentarista de futebol americano, porque tinha sido treinador de futebol americano, só que ele gosta de futebol como todos os brasileiros. Aí tava lá na Disney e começou a comentar a Série B. Então, assim, e ele foi o cara que comentou essa partida do Goianiense. Eu até achei que ele não foi parcial, mas ele não é um comentarista bom, porque ele não é bem a praia dele. E o narrador também é bem fraquinho. Ele conseguia errar um jogadores da América toda hora. Então, assim, acontece. Mas aí é problema da Disney não ter equipe, não ter pessoal. A qualidade das imagens é muito pior do que quando era do Grupo Globo. A qualidade de transmissão também caiu muito, porque por mais que os da Globo fossem ruins, tinha mais gente, eles eram um pouquinho melhores, né? Então. Eu pessoalmente, mesmo com atraso, eu prefiro deixar a TV no mudo e ouvir pela Itatiaia com o Enio Lima. Sempre preferi fazer assim. Eu acho que com todos os defeitos a narração ainda é mil vezes melhor do que da TV. Sabe? Melhorou? Não, continua abafado. O Luiz Alberto, boa noite. Amanhã apoiar para vencermos mais um jogo no Indepa. O Renato Pena e o Zuriel estão perguntando aqui, ó. O Zuriel está perguntando quem assumiu a presidência após a saída do Alencar. Quem assumiu a presidência foi o Márcio Vidal, que já era membro do Conselho de Administração. E o Renato está perguntando, a saída do Alencar muda alguma coisa na prática? Eu entendo que não. Vocês entendem que muda alguma coisa? Muda. Muda o seguinte, o Vidal... Talvez 70%, 80% da torcida não saiba quem é. E os jogadores, talvez, a mesma proporção também não saiba quem é. E o Alencar, todo mundo sabia quem que era. Isso aí, gente, isso é uma... É difícil, porque parece que a gente fica só criticando, e como se a gente fosse os donos da verdade e quem sabe tudo de tudo, mas não é. Quando você tem numa empresa, e a América é uma empresa, um clube empresa, quando você tem numa empresa uma troca de gestão, a primeira coisa a ser feita é a apresentação dessa gestão aos funcionários. E talvez eu esteja até sendo leviano que isso aconteceu e o América não divulgou, mas não houve uma divulgação de uma apresentação do Vidal no CT, para os jogadores, uma reunião com os jogadores. Ele agora é o homem forte do América, ele tinha que estar lá falando para esses caras. Isso não aconteceu. E o peão, ele precisa ouvir, né? Não tem jeito. Ele precisa ouvir, ele precisa ver quem que é o cara, pô. De quem que ele vai cobrar, né? Nesse aspecto, pelo organograma, se quem manda no futebol em tese é o Paulo Assis, talvez até melhore um pouco essa... Deixa eu te falar... É assalariado igual eles mesmo. Não é assim que empresa funciona. Não, mas se pelo menos ele se precisou pro Paulo Assis, e não, assim. Não adianta cobrar do seu chefe. Seu chefe também recebe um contra-cheque igual a você. Se você sabe que a empresa tem quem manda, tem um dono, tem um presidente, tem um negócio lá em cima, não adianta, é diferente, cara. É diferente. É diferente, sei lá, de uma Petrobras. Que é uma empresa de capital aberto, aí você tem um presidente que não tem, em teoria, ninguém acima dele, esse tipo de coisa, é diferente. Mas num clube ou numa empresa, se existe a figura, entre aspas, do dono, e o dono ainda é o América, da SAF, eu acho isso importante, cara. Eu acho que isso aí é importante, sim. Repito, eu não sei se isso aconteceu. Às vezes eu estou falando aqui, isso aconteceu. Às vezes ele foi no CT, às vezes ele se apresentou. Sim. Tudo, mas assim, não houve divulgação nenhuma. E isso, o Alencar era bom nisso aí, divulgação era com o Alencar. E para a torcida também era importante, eu acho que era a hora de aproveitar para dar uma virada de página, uma coisa assim, né? Porque o próprio aconteceu o que aconteceu. Houve toda a mudança e tudo, o Alencar saiu da presidência, mas ele continuou apostando como se ele fosse alguém dentro do América. Né? E ele continua no CA, só que ele não é mais o presidente do CA. Sim, que para mim tá tudo totalmente errado, mas vida que segue. É por aí. Só para saber, ainda tá ruim? Não. Melhorou. Puta merda, depois de meia hora. Só 31 minutos. Tá melhorando. Hamilton Hélio, é muita falta de sorte, gente, difícil. O Roberto Lopes, se a Lê estivesse jogando, o time seria a Lê, Ricardo, Lucão e mais 8? Provavelmente. Aí tá provavelmente, o Alê não seria o nosso primeiro volante, né? Que foi o grande problema em 2024, o Alê de primeiro volante. Talvez ele não seria, talvez ele jogaria na posição dele ali, que é de camisa 8. Se ele joga ali no lugar do que entrou muitas vezes o Elizari, eu acho que o Alê tem mais qualidade que o Elizari. Finaliza melhor, nesse aspecto eu tenho que falar. O Alê pode não ser um exímio finalizador, mas melhor do que o Elizari ele é, para isso. Com certeza. Eu acho que se estivesse jogando na lama que nós estamos, muito provavelmente estaria jogando sim. Se estivesse jogando no o que jogava, né? Também. A gente não sabe como é que vai voltar dessa lesão. 70% do que jogava. Se ele jogasse o que jogou no passado, eu acho que já seria melhor. Negócio muito complicado. Vou fazer uma opinião aqui que eu não sei se vocês vão me acompanhar. Ricardo Silva fez um bom jogo, hein? Gostei do jogo do Ricardo Silva contra o Atlético Goianiense. Eu concordo, Jário, e até entendo por que ele jogou bem. O contrato dele está finalizando agora em dezembro, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa também, Thales. O Ricardo Silva, para fazer função de becão da roça, de jogo que o outro time vai ficar jogando bola na área, ele é ok. O problema dele é que tanto o William Batista, um pouco até o Anderson, quer que ele seja esse jogador também que ajuda a armar a jogada, que faz lançamento, um toquinho de bola atrás, aí não dá. Falta. Eu até acho que num esquema que a gente pressiona também, aí a zaga tem que estar mais alta, ele fica muito exposto. Como nesse jogo a gente não pressionou, a gente marcou sempre em bloco mais baixo, aí para ele tá lindo, porque ele não tem que sair a caça de ninguém. Porque vale lembrar também, quando foi o Paysandu, eu acho, que ele não achou o atacante deles, que o atacante tinha espaço para ser correndo para cima dele, não achava o cara nunca. Então, assim, numa partida que a gente está sempre lá, bloco baixo, o pessoal só cruzando para ele rebater, a chance dele é menor. Então. Eu ainda sou da opinião que o contrato está vencendo e por isso ele vai jogar bola. agora vai começar a jogar porque chegou a hora, né? Ué. O Roberto Nassif está falando aqui dessa história do Paulinho. O Paulinho não quer renovar com a gente, já que jogador bom, hein? Temos que ter gente de qualidade para acabar com essa palhaçada toda dentro do time. Ó, dizem para quem está por fora dessa história... Qual Paulinho? Peraí, vou entender isso aí. Só tem um. Não, nós estamos falando do lateral direito? É. Ele não quer renovar? Esquerdo. Nessa altura da vida dele, ele já está achando que ele vai jogar no Mamoré? Gente, tem muita carreira ainda. Parece que não quer renovar. Aliás, o contrato dele termina no fim do ano. E parece que alguém da dupla aí andou sondando lá. A diferença entre estar sondando de fato e ser só bola levantada por empresário, em geral, é difícil saber o que é um e o que é outro. Mas sopraram no meu ouvido aí que parece que é a turma da cachorrada. Tomara, que levem ele. Se for isso... Não, primeira coisa, o Paulinho, eu acho um lateral ok. Não. Nós estamos falando do Paulinho, esse está jogando, esse menino está jogando. Eu acho ele ok. Eu acho que ele não consegue fazer um cruzamento e perde na corrida para os caras mais velhos? É desse que nós estamos falando? Mas ainda é tão ruim assim não, só. Não. Ele é ruim. Não pode ser o mesmo que nós estamos falando não, Jair. Nós estamos falando dele. Nós estamos falando desse que não acerta nenhum cruzamento e que perde a corrida para quase todo mundo. E que se for para cachorrada, vira reserva do Arana. Não, gente, não pode ser esse cara. Não, deve ter outro Paulinho no elenco. Eu tava com a página aberta. Deixa eu ver, vou até olhar aqui. Deve ter outro Paulinho. Eu acho Vocês que... Vocês não podem estar supervalorizando essa porcaria, não. Eu acho que, assim, opiniões futebolísticas sobre ele de lado, né? Acho que qualquer jogador que o América queira, da base, né? Ou não, né? Jogador minimamente promissor, que tem mercado, pelo menos na Série B, que vença o contrato no final do ano que o América queira renovar, o América nesse momento está numa situação muito difícil. Porque, pô, imagina se um cara renova agora com o América cai para a Série C. Tipo assim, o cara está preso em 2-3 anos de contrato com um clube que provavelmente não vai dar conta de pagar o salário dele, porque a Série C no América não tem renda praticamente nenhuma, e tem que jogar num time de Série C, né? Então acho que enquanto não definir a vida, vai ser muito difícil do América conseguir essas renovações aí. Muito complicado. Eu acho que nesse aspecto, tudo bem, o empresário pode estar querendo, até porque imagino que o salário do Paulinho seja baixo, até porque ele não é, ele é o lateral esquerdo da base, então imagino que o salário não deva ser alto, subiu agora e tudo, ele pode estar querendo um salário um pouquinho melhor, só que uma coisa pesa também, a gente tem atrasado o salário de jogador, e você prefere jogar no lugar, ainda mais quando você não tem a vida ganha, você prefere estar num lugar que o pessoal pelo menos te pague em dia, né? Pode ser que o que seja atrasando nesse, ele saber um pouco se tem uma definição financeira para o América ano que vem. Se for ficar na B, já é um cenário, você já pode achar que vai receber. Bom, a gente tem esse looping eterno da SAF mais desejada que nunca é vendida. Às vezes, se alguém compra, ele pode renovar porque ele sabe que é certeza de receber, que tem um projeto e tudo. Então, pode não ser necessariamente tipo, de estar fazendo extra, mas é difícil. Gente, eu tô me sentindo num filme da DC ou da Marvel. Isso aqui é um universo paralelo. Não tem condição isso aqui que vocês estão falando, não. Vocês estão falando do Paulinho, lateral esquerdo. Vocês estão falando que ele quer ir pro Atlético, porque lá ele vai receber, sendo que é um time que não tá pagando ninguém. Meu Deus, que mundo que é esse que eu tô? Eu não tô nesse nível. Que universo que é esse aqui? Eu fui abduzido? Eu até acho que ele não vai pro Atlético. Mas ele tem uma chance de ir, por exemplo, pro Novo Horizontino ano que vem. Algo nesse sentido. O Novo Horizonte não está atrasando salários, a gente está. O América está atrasando salário, não, meu anjo. Tá. O América atrasou poucos dias, cara. Quanto atrasou poucos dias. Falando assim, parece que está 6 meses sem pagar salário. Atrasando poucos dias na Série B. Vocês estão num universo paralelo que eu realmente não estou nele, não, aí. Eu, para mim, sinceramente, se quiser renovar, renova. Se não quiser renovar também, não é para sofrer também não, tá? Pelo nível de... Até eu falei sobre isso no último programa. Pelo nível de lateral que existe no Brasil, eu acho o Paulinho hoje nota 5,5 com potencial para melhorar. Eu até tentaria a renovação se não fosse algo muito absurdo. Agora, é independente, né? Tipo assim, mas ele é ruim e tal... Eu acho que na posição dele, eu acho que ele tem mercado para a Série B. Esse que é meu ponto. Nesse momento, para ele definir, que eu acho que é um pouco em língua que o Felipe está falando. nesse ponto é difícil pro cara tomar a decisão nesse momento de renovar. Esse, sim, claro. É essa. Não, com certeza. Realmente, esse universo tá meio diferente para mim. Lucas, é 5,5 em 100? Não, eu discordo. Eu acho que ele não é tão ruim assim. Eu não acho que ele é bom, mas... Tanto que eu acho que, não, só acho que ele é titular. É bom. 5,5 bom é 5. 5,5 é tão bom. Bom é 6. Que passa de ano é 6. É. Bom é 6. Então ele tá perto do 6, Paulinho? Eu acho. Hoje vocês veem o jogo de costas? Não. Eu acho que ele nota 5,5. Eu não acho que ele é brilhante. Problema. Eu não acho que ele é brilhante, mas eu também não acho ele horrível, assim, o Adolfo também falou que ele é 5,5. Eu acho que ele é um jogador mas, ok. Não, mas assim. Eu vou até caçar. Aí eu vou caçar briga com o Adolfo, não vou falar nada. Não, vou falar assim. Vocês já viram o Resenha? Não tem um jogador do Resenha que ganha nota menor que 5, gente. Eu tô mentindo? É porque o doutor Adolfo. Eu participei uma vez lá e eu dei 2 pra um cara lá e esse todo mundo me olhou meio torto assim. Eu acho que não é do padrão da nota baixa, não. Então, então gente, não pode. Vocês estão falando de outro jogador, não tem como. Mas então, assim, pra mim, o erro. É o Paulinho ter contrato só até esse ano. Se quem tá lá, o Departamento da América de Futebol, tem alguma esperança que o Paulinho vai vingar, você não dá um contrato pro cara no primeiro ano de profissional, ele já o contrato se encerrar, né? Isso pra mim é o primeiro erro. Isso mas eu acho... Ano passado, tinha que ter ido no ano passado nele, já ter renovado pra 2-3 anos. Mas assim, eu posso ter enganado, mas eu acho que o Paulinho deve ter, tipo assim... Meio de 2026, parece. Não, meio, mas... o contrato. Ah... Mas ele tem que, 21 anos? 21. Talvez o contrato dele deva ter o seu padrão do cara que vai estourar a idade no Júnior ali, né? Porque até esse ano ele não tinha jogado nada, né? Não sei se esperavam dele. E também ele só é titular porque sobrou essa vaga aí, porque todo mundo machucou. Total, é. Antes do que ele esperava, talvez. Aí caiu no colo dele e ele não tá dando conta de absurdo. Quer dizer, eu acho que não. Pra mim é um lateral... Muito ruim, muito ruim. Empresário ele não tem qualidade dele. Defensiva, ele não tem qualidade ofensiva. Empresário ele perde bolas bobas. Membro do Ademir. Nossa, senão, agora eu até assustei o universo paralelo que vocês estão. Ou eu tô, sei lá, alguém tá diferente aí, gente. Mas, ó, se você falou que o pessoal do Resenha não dá nota menor do que 5, o Adolfo ter dado uma nota 5,5 pro sujeito, quer dizer que ele tá muito lá embaixo. Concorda comigo? Você nunca vai ganhar nota menor que 5? Ô, já não tenta colocar palavras em minha boca para entrar em discussão com o doutor Adolfo, porque eu não vou entrar em discussão com o doutor Adolfo. Não, doutor Adolfo mora nos nossos corações aqui de forma. Mora no nosso coração. eu não sei se o doutor Adolfo é igual aquele menino aquele sujeito que comentava aqui toda hora, a gente colocou ele num grupo do WhatsApp. Ele saiu e não comenta mais nada aqui, ele ficou magoado. Então não sei se o doutor é desse jeito. Tá certo. Deixa eu queria mostrar uma coisa para vocês. É o seguinte: a gente toda hora aparece uma notícia para falar que o América está com não sei quanto de prejuízo, que é o time com maior prejuízo, não sei onde. Toda hora aparece isso, né? Eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui. Queria que vocês vissem aí. Eu estou mostrando na tela o boletim financeiro do último jogo, América e Curitiba, tá? Então, nós tivemos aí 2012 pagantes, 2012 presentes, tá? Sendo 885 cortesias, quase metade, tá? A valor zero. Tá bom. Queria que vocês focassem em outra coisa. Olha quanto custa jogar no Independência. R$95.457. Vamos arredondar? 100 mil. Dessas despesas, quais são as mais relevantes? Segurança privada. R$32.000. Limpeza e conservação, sendo que a equipe do Independência é fixa, R$12.666. Arbitragens, R$23.000, para fazer uma conta redonda aqui, tá? Então, esse é o custo para... Isso é o custo... Quem faz essa planilha é o próprio América, tá, gente? Junto com a Federação e com a CBF. Então... De acordo com o América, o custo de jogar na Independência é em torno de R$95.000. Vou pegar agora dois jogos. Acabou sendo uma coincidência que eu peguei dos dois últimos aí, de alguns dos últimos. Eu peguei Goiás e América, no Aile Pinheiro, jogo para 7.730 pagantes, ou seja, quase quatro vezes pessoas. Olha o custo para jogar no Ale Pinheiro, R$44 mil. Só, por exemplo, a gente pode pegar aqui, por exemplo, algumas despesas e tal. Veja que aqui, por exemplo, não se colocou arbitragem, não está aqui. O quadro móvel, por exemplo, uma curiosidade aqui, ó, o quadro móvel da Federação Goiana, lá custa R$1.429. O quadro móvel da FMF custa R$7.150, tá? Mas isso aqui é o Goiás que fez errado. Vou pegar o Atlético Goianiense, último jogo. Jogo para 3.596 pessoas, quase o dobro. Olha o custo para jogar no estádio, R$ 8.600. Também não tem... Aqui, por exemplo, o quadro móvel custou os mesmos R$ 1.611, mas veja que todos os outros custos são bem mais baixos. Também não entrou arbitragem, por exemplo, mas ainda assim... Isso aqui é muito mais baixo. Então, eu estou mostrando isso aqui para mostrar, para que quando pintar aqueles quadros de comparação novamente, vocês tenham consciência que esses dados vêm disso aqui. Fato é que as nossas despesas lançadas, e aí eu não sei o que é real e o que não é real, não vou entrar nesse mérito. Veja que aqui, por exemplo, a gente tem sinalização de trânsito, R$4.300 por jogo, tá? Que é metade do custo inteiro do Atlético Goianiense no jogo, tá? Vou te falar, só fazer sinalização de trânsito, a gente gasta R$4.300 por jogo. Não tinha como pegar uma dessas pessoas para avisar na nossa última Rua de Fogo que o ônibus que estava vindo era o ônibus do operário? A gente não podia ter deslocado um funcionário para sinalizar também sobre a operação? Fato, certo? Fato. Então, o que é quando... É o time que paga a arbitragem? Sim, é o time que paga a arbitragem. Agora, por que isso não está nos boletins financeiros dos outros times, eu não sei. Só no nosso que está. Ô, Jair, deixa bem rapidinho. Essa questão de custos do Independência você já levantou com brilhantismo em outras oportunidades. Uhum. Brilhante a comparação com outros jogos de agora, para ficar mais claro, ainda mais explícito, o tanto que está estranho esse negócio todo aí, ninguém vai explicar isso para a gente, e foda-se, vai continuar, mas assim, é preocupante essas coisas aí, sabe, pode gerar aí aquelas suposições, barra, talvez acusações, né, e isso nunca é legal, então queria que explicassem isso para a gente. Apesar que, assim, na última reunião do conselho mesmo, na hora que começou-se a falar sobre temas mais sensíveis, a pessoa do Marcos Salum quase bateu na gente lá, né? Na gente não, nas pessoas que estavam duvidando de algumas... Duvidando não, né? Questionando algumas situações acerca da dívida do América, por exemplo. Então, isso aí é só mais um dos fatos que acontece e tal. Muito legal. Muito legal. O questionamento que eu estou fazendo aqui é por que colocar tudo desse jeito se é usado contra a gente para falar que todo jogo dá 60 mil de prejuízo? Ah, porque é cômodo. Exato, porque se você pegar... Jogar nas nossas costas a culpa da má administração. Isso é simples. Porque você pega, por exemplo, a renda do Atlético Goianiense, por exemplo, no último jogo foi R$27 mil. Se eles pagassem 95 mil para jogar... como a gente paga, eles também teriam 60 mil de prejuízo. Então, né, tem que pensar com muito cuidado na hora de fazer essas análises aí, porque talvez pode estar jogando contra a gente. Né? Já até aproveitando aí, nos comentários aí, o Sofá Americano me acusa de não acompanhar o Resenha. Né? Igual você está fazendo aí, jogando os fatos na tela, eu faço o mesmo aqui. Né? Só que eu não consigo rebater aqui, mas está aqui na minha tela, ó. Atlético Goiânia, Gustavo 7,2, Júlio César 6,2, Ricardo Silva 7,1, Lucão 5,7, Paulinho 5,1, Felipe Amaral 5,9, Cauã Diniz 6,7, Iago 5,9, Estênio 5,7, Miguelito 6,6, Arthur 5,2. Parece que não tivemos nenhum abaixo do 5. mas e os que foram, e as substituições? Aí é outros 500, eu estou falando dos jogadores que entraram jogando os titulares, não tem nenhum abaixo de 5. Então tá aqui, ó, tá aqui no oficial. Eu também sou igual a você, eu também mostro aqui. Mata a cobra e mostra o pau. Piroca neles, segue o jogo aí. Certo, vamos para a Bale Colatina? Fora que o menino Lucas hoje tem assunto em esporte especializado. Puta que pariu. Hoje ele tem mesmo. Assunto pra caralho. Bom, votação via X do jogo de quinta-feira. Vamos começar pelo Bala. Votação via X ganhou Cauã Diniz com 54,8%, seguido de Ninguém com 38,7% e Stênio com 6,5%. Felipe. Voltando ao Cauã Diniz. Cauã Diniz, Thales. Cauã Diniz. Lucas. Cauã Diniz pela injustiça, né? Ah, eu vou de Ninguém. Eu não achei que... Fora também, não achei que ninguém mereceu destaque, não. Mas ganhou o Cauã Diniz aí. Boa. Colatina. Votação também via X. Ganhou a PM de Goiás com 59,5%. Seguido de Lucão com 24,3%. Daora com 10,8%. E Arthur com 5,4%. Felipe. Não. Vou de Alberto Valentim. Boa. Thales. Da hora, puta que pariu, que jogada. Que... Da hora. Tá certo. Lucas. Difícil, viu? Mas. Arthur. Eu vou acompanhar menino Thales, vou no da hora também. Que jogadorzinho ruim demais da conta, não dá não. Dá uma tristeza a gente com tão pouco jogo falar isso, mas. Não tem a mínima noção de ter trazido um cara desse, não, sinceramente. Para mim não faz o mínimo sentido. É isso aí. Lucas, temos esportes especializados? Temos, mas tô até preocupado aqui, que vocês falaram que tem muito assunto, acho que eu perdi alguma coisa. Então vamos lá. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. Esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. Bom, vamos lá. Vou começar pelo futsal, que o Marcelo até me fez a gentileza de me atualizar aqui sobre os últimos resultados, mas basicamente, até assim, a gente tinha falado no último programa, que tínhamos perdido o primeiro jogo da final do Metropolitano, né? E só que não tinha o placar, né? A gente perdeu de 4-2 pro Minas, e uma coisa que ele me explicou, aliás, tinha o placar, não sei se eu falei, uma coisa que ele me explicou é que não tem a questão do saldo de gol, então se o América ganhar por uma vitória simples, já leva o jogo pra prorrogação. Então, assim, é muito difícil, porque é um jogo contra o Minas, mas pelo menos a gente não tem que reverter o placar de 2-0. E a gente teve o primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futsal, e a gente enfrentou uma equipe fortíssima, que disputa outras... foi campeão da Taça Brasil, que jogam times da Liga Futsal. Então, assim, é um time, de fato, bem forte, que passou em primeiro, e a gente perdeu de 5-1 o jogo em casa. Então ficou muito difícil, nossa classificação é bem complicada, por conta da... principalmente a qualidade da equipe que a gente está enfrentando, que é um time que tem um orçamento maior que o nosso, um time mais estruturado que o nosso. Então, não invalida, eu acho que de qualquer forma a gente conseguiu manter mais um ano o projeto futsal de pé aí, mas provavelmente vamos finalizar a temporada no futsal do brasileiro, né, no campeonato metropolitano, aí quem sabe a gente não belisca 1-0 contra o Minas e leva para a prorrogação aí. Nos torneios de base, né, do sub-15, no octagonal final, sub-15, 17 e 20, a gente não teve rodada, né, a próxima rodada vai ser só no dia 4, que vai ser nesse sábado, nas três categorias, então a gente meio que permanece como estamos. Tivemos também o jogo no campeonato mineiro feminino, né, na segunda rodada, a gente ganhou o primeiro jogo de 4-1 do Itabirito, e agora tivemos o segundo jogo, que foi ontem, contra o Araguari, e vencemos por 9-0. Então, a equipe do Araguari, que não é lá, provavelmente, a mais forte da competição, né? Eles tinham perdido o primeiro jogo de 21-0, então, perderam só de 9-0 dessa vez. E o América venceu a segunda partida. E a gente teve uma divulgação, finalmente, ali, de um calendário do nosso time de basquete. Então, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Ginásio Tropical em Contagem, vai ter a fase qualificatória do Campeonato Mineiro de Basquete. Então, para quem for da região, né, não divulgaram os horários das partidas, ou pelo menos no Instagram do América não divulgaram. Fica o convite aí para quem quiser assistir o América em mais uma modalidade que já gerou polêmica sobre se já tinham lançado ou não a camisa. O Thales quase brigou, ficou 3 dias sem falar com o Rolon por conta disso, mas já fizeram as pazes, tá tudo bem entre eles. E não lançaram a camisa. E no fim não lançaram, o Thales estava certo. Mas para quem quiser conferir depois, se o América divulgar, vai ter aí nesse final de semana a seletiva do Campeonato Mineiro de Basquete. O que eu tenho de notícia é isso. Não sei se eu perdi alguma coisa que vocês estavam esperando que eu falasse. Minho Thales, faz a correção aí. Tem coisa faltando? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah. Aí, ó. Luiz Alberto tá falando que o Sub-15 venceu o Coimbra por 2-0 e o Sub-17 3-3. Os jogos foram ontem. A tabela da Federação Mineira tá errada, tá? Vai confiando na Federação. Ou pelo menos eles não atualizaram ainda. Terminou, menino Lucas? Terminei. Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Fernando, que tá nos assistindo aí, tá nos elogiando. Um abraço, Fernando, gente da melhor qualidade. E agora, último jogo. Acabou que eu não falei sobre a revistinha do último jogo, né? Não vai dar para enxergar aqui, mas acho que não, vai dar sim. Eu vou falar com vocês, gente, no fundo do meu coração, parece que eu sou chato, eu sou chato, mas puta que pariu, fazer essa porra desse coelhinho em inteligência artificial e não conseguir colocar o nosso escudo certo, vai tomar no cu com uma porra dessa. Puta que o pariu. Quem tiver com a revistinha aí, olhar o escudo, cara, o escudo de inteligência artificial, que embola as letras tudo, ah, bicho, que preguiça desses caras. Porra, faz um negócio de direito, cara. Qualquer aplicativozinho meia boca, coloca um escudo no lugar aquilo, mas é bem feito, bicho. Até o Decadentes faz isso nos memes, né? Oi? Até o Decadentes faz direitinho nos memes. Imagina quem tá sempre pago pra isso, né? Bicho, olha que negócio tosco, cara. Porra. Isso deve ter vindo pronto lá da Main Club, com toda certeza. Ah, que seja, mas o América não é uma chatice do caralho com essa porra de escudo. Mais ou menos, né? A gente lançou o manual da marca e depois a gente mesmo foi começar a fazer os uniformes, que é contra o próprio manual que a gente colocou, né? Então a gente não é tão chato assim, não. É só descuidado mesmo. O Luiz Alberto falou que o feminino ontem 9-0 no Araguari. Não, esse eu falei. Mas ele me corrigiu, e é porque, na verdade, a tabela só pulou a rodada do Sub-20, porque teve jogo do Sub-20 ontem e antes de ontem, e o América não jogou. O América só jogou no outro domingo, volta só dia 4 de outubro, mas de fato, sub-15, sub-17 está no site da federação, foi eu que comi bola, assim, porque no sub-20 a rodada pulou. Só não tem a classificação do octagonal, que no site da federação eles não colocaram ainda mesmo, dos dois, só do sub-20, mas tá certo. Antes de finalizar, outra coisa legal também que a gente tem que enaltecer aqui a gente antigamente tinha, ainda tem, né, o fotógrafo das arquibancadas, que faz um trabalho muito legal e tudo. E agora a gente tem as fotografias da Arena Indepa, né? Que pelo menos as pessoas que eu conversei, todas gostaram, apesar de Decabits, como sempre, criticar, né? Eu falei que eu não conhecia, quem criticou de fato tá embaixo de você aí. Foi de tá, Fojari, então, criticou ou foi o de cá? Fui eu, mas é porque eu não gosto de foto. Então isso é normal. Não gosta de foto, pô. Toma no cu. Pois é, então quem gosta de foto achou bacana demais, cara. Achou um negócio muito... muito pra... Eu não tive no último jogo, mas parece que foi muito legal. Você, né, Lucas, que falou que foi fácil a localização das suas fotos e tal. Você sobe uma selfie. Acha. Doutor Adolfo, meu doutor Adolfo que tá me xingando no chat, que não para de me xingar um minuto. Comprou 162 fotos dele. Até as ruins. Eu tô com pesar só por isso, porque tem 3 que eu gostei, e aí você paga 75 conto e 3 fotos. Mas é o preço que normalmente cobra mesmo, né? Mas eu tô com pesar de escolher, mas eu achei bem legal. Eu fiz uma selfie, acharam minhas fotos facinho, foi legal. Só Sonda Verde podia ter um descontinho, né, gente? Vamos colocar essa ideia aí pro próximo jogo aí, do sócio ter um descontinho nas fotos aí, né? Foram vocês que falaram sobre isso no último programa, porque eu entrei lá meio desavisado, eu achei estranho, porque do lado de fora tava cheio de fotógrafo, eu achei que devia ser algum curso de fotografia que o pessoal tava fazendo estágio, sei lá, não entendi muito bem. E lá dentro, principalmente nos momentos em que fazia gol, eu vi os caras tirando foto. Aí eu não sabia o que era, foram vocês que falaram comigo que eu entendi, mas é uma equipe grande, cara, deve ter pelo menos uns 10 fotógrafos fazendo isso lá. Tem bastante gente mesmo. Tinha gente até no visitante. Legal. É. Achei legal também. Bom, próximo jogo amanhã, 19 horas, aquele horário do trabalhador que Thales Maciel adora. América e Volta Redonda. Menino, Thales, você vai conseguir chegar ou não vai ter jeito? Ah, nem que seja pro segundo tempo, mas que eu vou, eu vou. eu tinha levado a revistinha pra você, já vi que você arrumou, então. É, mas se você... Não posso criticar, não, porque essa aqui foi... A sua tá em bom estado? Porque tá ali time, deu uma, bicho. Puta que pariu. Eu só tô ficando chato. Eu tô ficando velho chato, cara. A Thalitinha tá toda amassada. Se tiver uma novinha, eu prefiro. Você vê lá. Tô ficando chato, cara. Puta que pariu. Mas tô ficando mais perto de 50 também, né? Tem isso também. É por aí. Moçada, impressões do jogo de amanhã. Até quem é ateu tem que rezar nessa hora, por favor. Gente, esse não pode escapar, mas não pode escapar de jeito nenhum. É 3 pontos. Se não tiver 3 pontos amanhã, já era, nego. Sinceramente. E ainda sobre a questão das fotos, parece que tem no Portão 4 também. Porque o Augusto tá falando que ele tirou, que ele pegou foto aqui. Aí, ó. Não, eu tava no 4, aí. Ah, você tava no 4? Tava. Eu acho que amanhã vai ser um joguinho tranquilo. 3-0, sem muita dificuldade. Pra dar uma relaxada e engrenar aí pra ganhar os próximos 2 também. Ó, eu vi 2 jogos do Volta Redonda esse ano. O jogo que a gente perdeu lá e o último jogo que eles ganharam com gol no último lance da partida. É um time ruim de dar gosto, mas é um time que corre pra cacete também. Então tem que ficar esperto. E se eles ganharem da gente, saem da zona de rebaixamento. Então, exato. Vem aí motivado com toda certeza, né? E nós... E saem da zona e colocam a gente. Esse é o problema. Então, amanhã... Para cair no chavão, é o famoso jogo de 6 pontos. Né? Então, nós estamos em 16º, Volta Redonda em 17º. Se a gente ganhar, continuamos em 16º, porque o Atlético já está com 35, que é o 15º. Então, e porque eles estão ganhando ainda, né? Quem sabe eles tomam virada. Exatamente, eles estão ganhando de 1-0 nesse momento. Quem sabe Cuiabá do Thales, do coração do Thales aí, busca pelo menos esse empate aí em casa. Né? Então é isso, pessoal. Temos um programa? Temos um programa. Então é isso aí. Boa semana a todos. Amanhã a gente se encontra lá na Independência, beleza? Vamos apoiar, pessoal. Não vamos largar a mão do time, não. Até mais. Boa semana. Valeu.